alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, alô, menino. Oh, que coisa boa. Oh, gente querida do meu coração. Aquele abraço. Cheguei. Ah, como é bom ter essa oportunidade de poder mais uma vez agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, levando o nosso programa, levando um pouco mais de alegria ao coração de cada um de vocês e ao meu também, porque eu também me alegro e me divirto quando eu tenho essa oportunidade de estar aí falando para todos vocês. Então, aonde quer que você esteja, ó, aquele abraço, menina. Beijão para você com muito carinho, viu? E olha, gente, no programa de hoje eu vou trazer aqui, sabe quem? Gilberto Lemos, Zé Henrique Gabriel, Creedence Clearwater Revival, Márcia Ferreira, César Menotti Fabiano, Zezé de Camargo e Luciano, Christophe. Mas vai ter muita coisa linda aqui no programa. Mas demais. E isso sem contar a carta destaque, né? Daqui um pouco também. Vamos ver aqui qual é a carta destaque. Ainda não olhei, não. Mas aí eu vou olhar qual que é a carta destaque e já eu digo a vocês aí, tá ok? Então, pra você, nosso abraço. E a primeira música de hoje, olha só. É com Gilberto Lemos. Aquela rua não é mais a mesma rua, ficou tão diferente desde que você se foi. Deixa ele cantar, Maurício. Você quer cantar a música toda? Canta então, Gilberto Lemos. Roda lá, menino. Aquela rua não é mais a mesma rua, ficou tão diferente desde que você mudou. E aquela casa não é mais a mesma casa, agora é tão triste, sente falta de você. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. E me fascina, você é a menina que nasceu só para mim. Me lembro ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu a conheci. Você dizia que me amava e me adorava, dizia que queria ser a minha namorada. Eu só para mim. E quando olho pra janela, Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Olha, a minha carta destaca. Ih, rapaz, essa carta aqui é muito boa, viu? É assim. Eu não cheguei a ler ela toda, não, mas o pouco que eu li aqui já deu para me perceber que é uma cartinha daquelas, viu? É a carta da mulher sofredora de algum lugar do Paraná. Eu acredito que vocês também vão gostar muito dessa carta de hoje, viu? Eu vou terminar de ler daqui um pouquinho, né, para mim saber o assunto de verdade. Mas, olha, é uma lição de vida a carta dessa mulher sofredora, viu? A carta da mulher sofredora de algum lugar do Paraná. Já, já eu trago a cartinha para vocês aí, tá? Mas agora eu vou trazer o Zé Henrique e o Gabriel para cantar. Dizem que o homem tem instinto animal. Eita, essa música sabe ser gostosa e bonita, não é? Então, roda o Zé Henrique aí, menino! Dizem que o homem tem instinto animal. Só sei dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não trai o seu amor. Fica frágil, bobo e de caçador é caça. É assim que eu sou. Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Teus sonhos. Tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. De uma costela foi gerado um ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela esse instinto animal. Ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonhar teus sonhos. Tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. Ela foi gerada um ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela esse instinto animal. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela esse instinto animal. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador. preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, um colaborador assíduo aqui do nosso programa, que sempre coloca suas postagens para mim, é o Bispo Santiago. Alô, Bispo, tudo bem com você, meu amigo? É só o nome, viu, gente? Ele não é eclesiástico, ele não é religioso, viu? É apenas um nome. Então, o Bispo Santiago, ele colocou para mim uma frasezinha aí na linha do tempo. Nada na linha do tempo do Facebook, tá? Nada dura para sempre, nem as dores, nem as alegrias. Tudo na vida é aprendizado. Tudo na vida se supera. É uma grande verdade, né? O tempo se encarrega de consertar tudo, de cicatrizar ferida, de colocar as coisas nos lugares certos. Então tudo se supera, tudo na vida se supera. Muito boa, viu, Bispo Santiago? Gostei dessa frase aí. É uma frase de autoajuda que eleva o espírito da gente. Legal, legal, legal. Mais legal mesmo é curtir aqui essa dobradinha, olha só. Beto Santos, eita, meu amigão Beto Santos, com a participação do Francis e Juliano. Toma. Depois o Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen... Como é que é? Have you ever seen the rain? Então roda as duas aí, menino! Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma, vamos que vamos! Toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira, pode ser balada ou até micareta, pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Julia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, moçada. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, vou ficar bonito no meio da mulherada, sábado tem micareta, já estou me preparando, domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Programa Maurício Fares. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. É, do mesmo jeito que tem assim essas frases de autoajuda que elevam a autoestima da gente, também tem aqueles meus amigos mais pessimistas. Eita, aqueles mais, eu não vou nem falar o nome desse aqui não, porque se eu disser, coitado, ele sempre está embaixo astral e até as postagens que ele faz são realmente assim muito para baixo. Olha só essa que ele colocou aqui para mim. Toc, toc. Quem é? É a decepção. Ah, então entra, você já é de casa. Viu só? Não é uma frase muito baixo astral? Quer dizer, a pessoa tem certos momentos que ela está que está assim, em baixa, ela está em falta com a própria estima dela, e aí acaba ficando decepcionada e coloca frases que são de baixo astral. Eu não gosto muito de frases desse tipo, mas é apenas para que vocês vejam que tem esse tipo de coisa. Depende muito do estado de espírito de cada um, né? Então, se ele colocou essa frase nessa circunstância aí, dizendo que a decepção já é de casa, é porque ele também está em baixo astral. Mas isso aí passa, isso aí, ó, levanta a cabeça, meu amigo. Nada de ficar aí nessa tristeza, nesse baixo astral não, viu? De jeito nenhum. Pare com isso. Pare com isso. Deixa Dilson e vamos Nelsa, que está bom a Belsa. Ô, louco. Ô, bicho doido, velho. Ô, Márcia Ferreira, vai cantar agora, Márcia Ferreira. Ó, meu amigo Clodoaldo Dantas, aí de Fortaleza, no Ceará, ele tá pedindo a música, dedicando pros seus pais, pros seus manos, né? É o Cícero Dantas, com a sua esposa Socorro de Paula, no Travessão do Suriní, em Altamira, no Pará. Vai também para Solange Dantas, em Brasil Novo. O Luiz Bilhar, no Oiapoque, no Amapá. O Antônio Bilhar, no Porto de Vitória, no Pará. A Rosemeire, o Gledson, Cecília e seu pai José Paulino Bilhar, em Altamira. Ainda para os primos Antônio de Paulo e Maria de Paulo, em Medicilândia, no Pará. Eles que curtem de montão o programa do Maurício Fares. É legal, através da internet, né? Grande abraço para todo esse pessoal aí. Ó, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tudo de bom para vocês, viu? É a Márcia Ferreira que vem aí pegando fogo. Roda lá, menino! Vai requebrar. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Menino rei, a cartinha de destaque de hoje é muito boa, viu? É assim, a carta da mulher sofredora de algum lugar do Paraná. Vocês vão ver o que é uma lição de vida e o que é também o sofrimento das pessoas. Já que eu trago essa carta aqui para vocês, viu? É, e você também, se quiser participar, fique à vontade. Escreva, mande a sua cartinha, mande aí o seu recado, o seu pedido de música. Eu atendo a todos vocês com o maior prazer, com o maior carinho. Pode ser através da internet, mesmo do site www.radioestudiobrasil.com.br ou através da caixa postal 0633, CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Ok? Ok, my boy. Então agora quem vem para cantar? Agora é o César Menotti e o Fabiano. Palavra de amor. Jogadas ao vento, roda lá então, menino. Palavras de amor, jogadas ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade, enfrentar o momento. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado. Dizer pra você que te amo e não vejo saída. quero estar em seus braços e ouvir de você. Te amo de qualquer jeito. Quero estar em seus braços e ouvir de você. Te amo de qualquer jeito. Alô, moçada, vocês que me curtem aí, que ouve o programa Maurício Faz através do grupo Felipe Alves, né? São 28 emissoras de rádio esparramadas aí pelo Brasil. Eita, muitas emissoras em São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná. Então, vocês que me ouvem através das emissoras do grupo Felipe Alves, aquele abraço! Legal, legal, legal! E olha, para vocês aí, eu vou trazer aqui mais uma música legal, bonita, sabe quem agora? Christophe! Je veux dire, si je semble, on tourne sa chère, l'on disparaît. Ixi, ai, meu francês tá horrível, hein? O que é que não tá horrível em você, Maurício? Deixa de ser besta. Então vamos lá. Roda aí. Christophe Aline. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Mandar um grande abraço aqui para minha querida amiga Vânia Rocha, ela que está lá em Pouso Alegre, Minas Gerais, ela que também trabalha, é locutora, faz um programa no sábado e outro programa no domingo, né? Impacto Sertanejo e como é que é o nome do outro, gente? Agora não me falhou a memória, né? Estou ficando velho mesmo. Mas para você, Vânia, muito sucesso. Olha, ela é muito querida na região, ela é uma pessoa que... A gente percebe aqui pelas postagens que os ouvintes fazem, pelas mensagens que ela recebe, que é uma pessoa muito querida. E eu que ouço o programa dela sempre também,

voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Rapaz, vamos ligeirinho de pressinha, porque tá passando da hora da carta destaque de hoje, né? Então, solta a vinheta aí, menino, vamos nessa. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, a carta de hoje é da mulher sofredora de algum lugar do Paraná. Ela escreveu dizendo o seguinte: meu amigo Maurício Fares, está tudo em paz? Está, graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. Maurício, eu sou tu ouvinte desde os tempos da Rádio Nacional. Ah, que bom! É, nós morávamos em Tucumã, no Pará. Meu pai saiu daqui do Paraná quando eu tinha 3 anos. Hoje eu já estou com 33. Fui criada lá na região de Tucumã com mais 3 irmãos. E o pouco que eu estudei foi sempre lá. Eu mesmo tendo ido pequena para lá, Maurício, nunca me dei bem com o clima e nem com a cidade. Meu sonho era de um dia poder sair de lá e vir morar ou aqui no Paraná, onde estou atualmente, ou então em São Paulo. O meu pai ganhou umas terrinhas para os lados de São Félix do Xingu e, com muito sacrifício, porque não tinha maquinário algum, ele derrubou, desbravou as terras, né? Tudo no cabo do machado e do motosserra. Era tudo muito longe, pois ficava a meio caminho tanto de Tucumã quanto de São Félix do Xingu. Olha, irmãos, depois de 6 anos que nós estávamos assentados aqui, é que construíram uma escola rural. Assim mesmo, ficava distante de casa 8 quilômetros e ainda tinha muita mata. Para chegar na escola, a gente tinha que madrugar e botar o pé na estrada, senão não chegava lá. E lá íamos nós, eu e meus irmãos, sem ter nenhuma arma, e a gente escutava muito barulho dos bichos na mata. Um dia, depois de uma chuva, nós vimos uns rastros de onça. Ah, Maurício, eu fiquei apavorado e com medo de ir para a escola. Mas meu irmão mais velho disse que não tinha perigo, não. E lá fomos nós, né? Ah, Maurício, eu morrendo de medo de encontrar com a bicha. E assim nós fomos criados, Maurício. Mas o meu sonho era de sair de lá. Como eu te disse, viu? Eu não aguentava mais. Eu já estava com 17 anos quando conheci um rapaz também do Paraná. É, também do Paraná, e que morava... Eu estou lendo direto a carta, gente. Então, vocês desculpem aí que se porventura tiver alguma lacuna, é porque eu estou traduzindo o que a pessoa está colocando, viu? Que nem sempre a gente pode ler da forma como está escrito, não é? Então, esse rapaz, ele também era do Paraná, e ele morava distante da nossa casa, 20 quilômetros, mata dentro. Ele vinha sempre no povoado comprar as coisas que precisava para a casa dele. Então foi aí que a gente se conheceu e ficamos gostando um do outro. Ele passou a vir aqui na nossa casa, né, na nossa terra, para me visitar, e acabamos nos casando. Olha, Maurício, aqui na região sempre deu muita malária e a gente vivia sempre doente. O pessoal da Sucam vinha sempre fazer exame e trazer remédio para a gente, mas às vezes demorava muito, e então a gente tinha que ir para a cidade para se tratar. E com isso, Maurício, meu pai acabou ficando muito doente. Eu também estava ficando muito fraca de tanta malária. Aí meu pai disse que iria vender as terras dele e voltar para o Paraná, porque não estava mais aguentando tanta doença e tanto sofrimento ali naquele lugar. Meu marido, quando soube disso, também disse que iria vender a terrinha dele e que voltaríamos todos para o Paraná. Acontece, Maurício, que infelizmente meu pai acabou morrendo e foi enterrado lá mesmo em Tucumã. Meus irmãos e minha mãe então disseram que não iriam mais voltar para o Paraná. E o meu marido, que já tinha vendido as terras dele, então eu disse para o meu pessoal que nós iríamos embora. Ah, foi uma tristeza danada, Maurício. Mas eu tive que me separar da minha família e vim embora para o Paraná junto com o meu marido. Ele herdou dos pais dele um pedaço de terra, apenas 8 hectares, mas é daqui que ele tira o sustento e o dinheiro que precisamos para levar a nossa vida. Eu falo de vez em quando com o meu pessoal, pois lá em Tucumã, no interior, ainda não tem telefone. Tem lá no povoado. E quando acontece alguém de casa ir lá, então a gente se fala. Eu morro de saudade do meu povo, Maurício, mas acho que fiz o que era mais certo e vim acompanhando meu marido. Um dia, quem sabe, eu posso novamente estar ao lado da minha família, não é mesmo? Um grande abraço, Maurício, dessa sua ouvinte de ontem e sempre. É, menino, uma história triste, né? De muita luta, de sofrimento, que poucas pessoas conhecem. E assim falando, não dá para ter a dimensão do quanto era difícil a vida na Amazônia no começo. Aliás, no começo não, ainda até hoje, né? Mas muita coisa mudou. É, já temos boas cidades, tem de tudo que se precisa, coisa que antigamente nem pensar, né? Já temos escolas esparramadas pela zona rural de cada cidade, postos de saúde, enfim, mesmo precariamente, mas já se tem uma certa condição de sobrevivência nas roças e nos interiores, o que antigamente não existia isso, não é? Os casos de malária eram tantos e tantas pessoas perderam a vida por causa dela, que não dá nem para se ter uma ideia da quantidade de gente que morreu. Você mesma, né? Perdeu seu pai vitimado pela doença. Olha, eu conheci muito bem o sofrimento desse povo valente que largou suas vidas e famílias nos estados do sul e partiram para a Amazônia em busca de uma vida melhor para os filhos. Muitos venceram, mas grande parte também sucumbiu às adversidades da região. Menina, você fez a coisa certa sim. Já diz o ditado, né, que quem casa, quer casa. E você tem mais é que acompanhar o seu marido. Porque não fazia sentido ele voltar para o Paraná e você ficar no Pará, não é mesmo? Olha, menina, com a facilidade que estamos tendo hoje em dia, com o progresso chegando em todas as partes, logo, logo seus familiares poderão também vir te visitar, você também visitar a eles, né? Hoje, sem o grande risco de contrair doenças como antigamente. Eu sei que é duro e doloroso viver distante da família, mas tem certas circunstâncias que é a única solução possível, né? E essa foi a única solução para você. Olha, eu vou até rodar uma música para você que fala exatamente da dor dessa separação. Na verdade, de um grande amor. Mas a gente faz uma adaptação e imagina que foi a dor da separação dos seus familiares. E claro que separar dos familiares também é por amor, não é? É uma dor de amor também, claro que é. Então tá bom assim, menina? Então roda lá. Flávio José, a dor da separação. E você fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida e boa sorte, menina. Roda lá, menino. Embora sinto um par de espora cutucar meu coração, fico balançando numa rede, metendo o pé na parede, curtindo a depressão. Quando você diz que vai embora, até minha alma chora a dor da separação. Vai não, fica mais um pouco, você vai me deixar louco nessa triste solidão. Fica mais um pouco, você vai me deixar louco nessa triste solidão. Quando você diz que vai embora, sinto um par de espora cutucar meu coração. Fico balançando numa rede, metendo o pé na parede, curtindo a depressão. Quando você diz que vai embora, até minha alma chora dor da separação. Vai não, fica mais um pouco, você vai me deixar louco nessa triste solidão. Vem cuidar de mim, amor, vem cuidar de mim, paixão. Aumentar a minha vida, vem sarar essa ferida dentro do meu coração. Vem cuidar de mim, amor, vem cuidar de mim, paixão. Aumentar a minha vida, vem sarar essa ferida dentro do meu coração. Quando